Boa tarde, irmãos. Vou compartilhar com vocês hoje o texto de Mateus, capítulo 4, destacando o ensino, a pregação e a cura. Mas quero comunicar a vocês, que o texto de Mateus 3 foi gravado em vídeo. E está à sua disposição aí no Notícias do Pastor Gama pelo WhatsApp. Notícias do Pastor Gama, que foi aberto pela Delma e pelo Luiz. Aliás, a minha gratidão desde aquele momento que eu tive o coma o ano passado, e nós demos prosseguimento a isso. A Vivian também está trabalhando. Muito, muito, muito para alargar as nossas fronteiras de anúncio do Evangelho. E você pode consultar o blog Logos e você vai encontrar ali algumas ministrações. Pastor e pastora Sérgio e Margarete Gama Lavoura. Logos. Pastor e pastora Sérgio e Margarete Gama Lavoura. Que Deus nos abençoe nessa decisão que está sendo tomada também pela liderança do país e que essa decisão não nos leve a um retrocesso no campo da saúde. E não nos leve a espalhar esse vírus pelo país. Que Deus abençoe a nossa nação e não permita que isso aconteça. Falando de Mateus capítulo 4, eu inicio dizendo que após ser revestido pelo Espírito Santo, Jesus foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e, obviamente, estava com fome. Neste momento de fragilidade, o tentador apareceu e disse para Jesus transformar pedras em pães. O diabo tentou induzir Jesus a saciar sua fome e provar que era filho de Deus através deste milagre. Mais uma vez, esse conjunto, pedras e pães. Um dia, quem sabe em breve, eu possa trabalhar esse binômio e esclarecer com mais profundidade para você a representação, mas agora o que eu quero destacar é que o Espírito Santo não tenta a ninguém, mas Deus permite que o inimigo nos tente para que através dessa situação nos santifiquemos mais. Jesus respondeu a essa tentação na área da necessidade física que ele estava passando, declarando: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Com isso, Jesus afirma que o Pai é o provedor de todo o maná, ou seja, o alimento do céu. Ainda falando de modo mais próximo para você, Deus é aquele que vai prover todas as coisas para nós, é aquele que nos alimenta espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Jesus confiou no Pai, ele confiou ao ponto de não se importar com o desejo que estava de comer. Ou a própria dificuldade do deserto. O Senhor saciou a sua fome e atravessou essa dificuldade sem usar os seus poderes para transformar pedras em pães, ou seja, para o seu próprio benefício. Depois o diabo tentou Jesus mais uma vez citando a palavra de Deus, a Bíblia, novamente. Nesse caso, Jesus respondeu que não se atiraria do pináculo do templo, dando ordem para que os anjos o segurassem, e recusando usar os poderes que ele tinha para dar um espetáculo. Se Jesus fizesse isso, pecaria por vaidade e arrogância. Mais uma vez, a tentação vem para Jesus, vem para que Jesus peque, melhor dizendo, usando os poderes de Deus para o seu interesse pessoal. E Jesus repreendeu a Satanás, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Tomara, irmãos, irmãs, amigos e amigas que não professam a fé, mas que fazem parte desse grupo de amigos, pessoas que não têm esse credo cristão, ateus, amigos, budistas e pessoas de outros grupos que fazem parte desse grupo de oração. Eu digo e acho que me uno a vocês todos, tomara que os líderes religiosos das mais diversas denominações, em particular, eu vou falar do cristianismo, que eles não usem o poder que têm de ajuntar pessoas, o poder que Deus lhes concedeu, muitas vezes, de reunir grandes multidões para o seu proveito pessoal. Na terceira tentação, o diabo promete dar a Jesus todos os reinos deste mundo e a glória deste mundo se Jesus o adorasse. E Jesus, provando que, como homem, foi plenamente santo ou separado, diferente, a palavra santo significa separado. Aqui você pode entender como um homem totalmente separado do pecado, totalmente diferente de qualquer outro ser humano. Ele mostrou a sua plena fidelidade à aliança com o Pai, rejeitando qualquer oferta de honra, qualquer oferta de glória desse mundo, poder, riqueza, status, dinheiro, fama ou qualquer coisa que atrapalhasse o seu testemunho aqui na terra, atrapalhasse a sua vida em ministério. E mais uma vez, ele não aceitou a tentação de transformar um milagre em algo que lhe propiciasse benefício. Ele estava pronto a amar as pessoas, operar o milagre pelo próximo, amar o próximo, e não se envaidecer, se enriquecer, se transformar em alguém que tem um grande status na terra perante outras pessoas, se transformar numa celebridade gospel. Usando uma linguagem contemporânea, Jesus se rejeitou naquele período e se rejeita até hoje. Depois disso, ele ordenou para que Satanás se retirasse, afirmando a sua fidelidade total ao Pai. Diante da afirmação de Jesus, que só adoraria a Deus e só a Ele prestaria culto, o diabo se retirou e os anjos serviram ao Senhor. Esta é uma linda trama literária que fala na verdade, sobre a atitude de Jesus e é um grande ensinamento para nós sobre o que devemos valorizar e o que não, e sobre aquilo que nós devemos rejeitar em nome do Evangelho. É bom ressaltar que o diabo tentou a Jesus citando a Bíblia. Aliás, muitos são enganados pensando que esse é um texto bíblico, pensando estar usando a palavra de Deus, mas na verdade estão sendo muitas vezes ludibriados por um versículo isolado do capítulo ou um capítulo isolado do contexto do livro que está escrito. Eu quero que você fique muito atento, porque cada vez mais está escrito que cada vez mais vão surgir esses enganadores. É preciso ter muito cuidado para não fazer uma leitura de texto fora do contexto, ou fazer uma leitura de teologia em cima de versículo isolado. Também é necessário observar o que é essencial na Bíblia, como os atributos de Deus, como os frutos do Espírito, as suas promessas, e distinguir as orientações sobre aquilo que significava os usos e os costumes da época de 2.000 anos atrás. Nós não vamos reproduzir a vestimenta e tantas outras coisas de 2.000 anos atrás. Jesus tinha clareza da palavra para não cair em ciladas. E nós precisamos, com o ensino, com a educação cristã. Ontem eu falei com uma irmã responsável pela educação cristã. Nós precisamos, através da educação cristã, do discipulado, ajudar cada cristão a não cair em cilada, utilizando um trecho que contradiz a verdade expressa na Bíblia como um todo, por meio de outros textos. Sendo assim, Jesus não caiu em pecado, fundamentalmente entendendo que os poderes que Deus lhe concedeu como seu filho não deveriam ser usados para o seu bel prazer ou benefício pessoal, e sim como instrumento de salvação para os seres humanos. Jesus morou na Galileia dos gentios, a região mais pobre de Israel, para que se cumprisse a escritura que dizia: o povo que jazia em trevas viu grande luz. Isso, obviamente, se aplica àquele contexto de Israel e também aos gentios, que somos nós. Estávamos em trevas e pudemos ver a luz do Senhor. Depois disso, no capítulo, Jesus assume o ministério profético e começa a pregar, como João Batista, o arrependimento e o reino dos céus. Na verdade, a fé, o arrependimento e o reino dos céus. Essa deve ser a nossa pregação. A fé, o arrependimento, o fruto do arrependimento e a mensagem do reino. Quando caminhava junto ao mar da Galileia, finalizando, ele chamou seus discípulos, começou a chamar, chamou Simão Pedro e André, que eram pescadores, para se tornarem pescadores de homens, e eles o seguiram. E Jesus depois chamou a Tiago e João, que pescavam com seu pai, e eles o seguiram. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando, pregando o Evangelho, curando doenças e enfermidades entre o povo, e ficou conhecido. E lhe traziam enfermos, pessoas perturbadas, endemoniadas, lunáticos, talvez com doenças que hoje nós caracterizaríamos como outro tipo de doença, mas na época eles não tinham esse conhecimento todo na área da psiquiatria, e trouxeram para eles enfermos, lunáticos, possessos e outros. E as multidões começaram a seguir a Jesus também, porque ele alimentava e curava as pessoas. Que Deus te abençoe e que a sua vida cristã, e você que está nos acompanhando, mesmo não sendo cristão, você é muito bem-vindo a esse grupo, porque nós não temos nenhum tipo de preconceito. Que Deus te abençoe e espero que os ensinos de Jesus abençoem a sua vida. Essa é a nossa proposição inicial. Que a pregação de Jesus, de alguma maneira, abençoe a sua vida e que a cura de Jesus em todas as áreas, a cura espiritual, através da sua morte na cruz do Calvário, a cura emocional, a cura física, sejam notórias em sua vida e você possa dizer: olha, Jesus está fazendo diferença na minha vida. O meu desejo da pastora Margarete é que Deus abençoe a todos vocês, vocês que são cristãos maduros e líderes, que Deus os faça multiplicadores. Vocês cristãos iniciantes, que Deus os amadureça. E vocês que são nossos amigos e não são cristãos, nós esperamos sim contribuir de alguma maneira para que a nossa fé seja uma bênção, um benefício para a sua vida em todas as áreas. Que Deus te abençoe. E fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós desejamos, é o que nós intercedemos, essa é a nossa intercessão por você e pelo seu ministério e pela sua família. Deus o abençoe. Paz do Senhor. Amém.